e uma era digital rodeada de racistas e oportunistas. Voltamos! Organização Chita! Pode descer do play seus MC Nutella. Deixa em off os seus mic, é preta, veia, cancela. Sua diversão vai tomar tom de pesadelo. Mas Black Power eu vim crespar no pelo. Mó preguiça esses rap enlatado, fake de favela que só ilude, muda a grade, o tronco e a cela. Tô na Geek e o Bill, na missão, o resgate das pretas e os pretos no topo, sem maquiagem. Sem trava, disparo no automático. Então fala, caminha que é de Osasco. Eu vim falar o que o mapa tentou, não fez. Espalha notícia, organização X. Missão lírica, uma questão de dívida. O que as quebra precisa pra se sentir mais viva? Peso na batida e ideia que soma. A rua chamou, estamos a seu dispor. Chita, chita, chita. Chita, chita, chita, chita, chita. É um retorno da voz de quem resiste ao lodo. Na margem que a história excluiu e não pagou o troco. 10 vezes mais extremo, chita. Porque o hip hop não é matéria de pesquisa pra boy parasita. Nós é zumbi, vive em cada batida. As foice, o microfone, o ritmo é a poesia. Sem anistia, voltamos com terror. Porque os loucos tem que tá onde tá os loucos. Um, dois, teste. Jack, Mike, teste. Das quebras da oeste, a volta, segura moleque. Com a sola da bota no rabo dos falsos MCs. Que desgraçaram o rap. Os doido que pira na rima, se liga na firma. Só nos fortalece. Os verdadeiros, cadê? Tão tudo perdendo a voz. Entregaram o rap, dando de presente na mão dos playboy. Agora é nós que vem pra fazer diferença. X e ITA roubando a cena. Chita, chita, chita, chita, chita, chita, chita. Toada de maloqueiro, chiita no queixo, sem mimimi, sem freio, sem simpatia que é os pretos. Pelas favelas, pelas minas, chego pantera nas rimas. Sem pano pra machista, meu rap é minha vida. Contra a polícia e os políticos fascistas, é nós por nós. Os inimigos não calam minha voz. Representamos o gueto porque nós na mira sempre, o rap é nós. Linha de frente, os resistentes. O dedo na ferida da burguesia maldita, porque ainda fede sua podridão e patifaria. Chiita não treme desde antes, bicho solto. Na pista onde a verdade não é consolo. O rolo compressor de falsos MCs. Diz aí, chiita é necessário por aqui. E quem pensou que acabou, tá aqui o recado. Estamos vivos, jamais derrotados. Chiita, chiita, chiita, chiita, chiita, chiita, chiita, chiita, chiita, chiita. Lembro que ia na festa no Palmeiras, década de 90, finalzinho de 90. Entrava aquele bando de cara no palco, tudo de amarelo e preto, um taco de beisebol. E vinha aquele enxame, chiita, chiita. Só farpa pra todo lado, galera, ia ao delírio. Bate cabeça então, 1000 graus. Organização chiita sempre foi isso. Combate direto ao opressor. Combate direto ao opressor corrupto, que faz com que nosso povo fique às margens da sociedade, empurrar nosso povo para periferias onde a violência impera. Organização xiita é a voz. Organização xiita é a voz do povo em forma de arte.